clima tenso, jamais sozinho. Só depende de mim, morosica. Meu bom Deus guia, livra, fortalece. Ligeiro que esperreco, verme, pede break, sequela. Conspiração na tela, causa instruição. No poder, corrupção, no baile. Colo Ralph Lauren no pulso, um bright, tênis Nike. Pilotando a nave nas ruas da cidade. Tranquilo, sem goela, Godói, Zona Sul, Capão, favela. Ela samba, é os bamba. Fluxo quebrado, Alexandão na taça. Várias gatas passa, vai vendo rapa. Os pretos de Cayenne na marginal a 100. Contando os vai e vem, pelo que convém. De vida de igual, leal até o final. Proceder é fundamental na selva do fuzil pau. Então vamos em busca de um sonho. Aos trancos e barranco, pra nós mesmo canto. Em meio ao desencanto, desilusão e tanto. Pra mim, nem tudo tem o preço. Do fim ao recomeço, vejo no olhar de várias crianças, ainda tem esperança. Quem busca alcança meu lar, habitar onde eu possa chegar. É importante pra mim, eu vou subir nessa vida. Simples assim, na Avenida Sabia. Eu devo que sou, Avenida Sabia, pedaço de mim. Muita paz, irmão. Tenho fé, Deus é mais. Amo meus pais a cada dia a mais. Viver, lutar, não custa sonhar, tem que acreditar. Kit trocado, é quase madruga. Na rua, função, destaca a lua. Descobri quem sou no tempo do aperto. Amigo, essas horas eu contei nos dedos. Difícil enxergar na ilusão. Mural na estante, retrato dos irmãos. Dessa pra melhor, almejando o brilho. Deixando saudade, lembrança pros filhos. Não vou mentir, quero vida boa. Sorriso digno pra minha coroa. Nem que pra isso eu tenho aqui da vida. Sofredor, sonhador, só defendo minha família. Simples assim, na Avenida Sabia. Eu devo que sou, Avenida Sabia, pedaço de mim. Tempo passou, enfim, Avenida Sabia. Bang Africa.